Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que a pressão é constante pra quem quer vencer. Ficar aí parado não vai rolar, hein? Pensando no passado que não volta mais, hein? Tem que seguir em frente, que o papo é reto. Ser persistente e ser correto. Pra quem trabalha duro, o retorno é certo. Mas se ficar moscando, o futuro é incerto. Ha. É canseira, só fica esperto que lá vem rasteira. Sou nordestino, sou cabra da peste. Não me importo com que você se veste. Fumaça tonteira, só fica esperto pra não dar bobeira. A lei da rua é tipo certeira. Se vacilar, cê vai comer poeira. Vai. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Presta atenção no que eu vou te dizer, não precisa ser gênio pra poder entender. Vato que é vato, nunca desisti. Antes a mãe dele do que a minha triste. É questão de seleção natural. Tenho sangue bom e tenho pagar pau. Davi tava certo quanto ao reino animal. A evolução é que triunfa final. Chegou no fundo, o buraco é grande, a luz no fim do túnel. Está distante, levante a cabeça. Em frente, lute, só chega a vitória. Com atitude, é skunk. A porrada é forte, homem, não se espante. Caso o zóio entorte, fique na firmeza, pois o santo é forte. Pira a cabeça, mas se comporte, mas se comporte. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer que o caminho certo é difícil escolher, mas a atitude é o que molda você. Na vida o que se planta vai ter que colher. Ei, cabra bom, eu vim pra dizer